sonhos e lembranças espalhadas pelo chão. Esse apartamento sozinho com a solidão. Imaginando se você pensou em apartamento sozinho com a solidão. Imaginando se você pensou em comigo aqui, foi o que eu sempre quis. Vem.